comercial, a triple hora de terça-feira, meia-noite, três, com António Sérgio. Nas horas são os sons iniciais de quase uma maratona noturna, através dos Primal Scream, a recordação de Come Together, e também dos Belle and Sebastian. My baby came to me lately. Please don't take this back, but maybe when you laid me, could we try to spice it up? I looked up across the table. Ouviu assim.

Inches de há uns bons 10 anos atrás foi The Double Life, recordação para o álbum The Rapture, primeiro de 7 músicas em oferta. Ótimos, segue o que sentes. Ao longo de segunda-feira, do dia de ontem, a Comercial em várias horas adiantou o aperitivo para o outro grande álbum do Skin, chama-se o single Is It Any Wonder? Ao longo de todo o dia de ontem, Is It Any Wonder, single aperitivo para o novo grande álbum do Skin. Crédito Habitação BPI, as soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Rádio Comercial. We'll be right back. novo dos Kings, Easy Riding Wonder, também novo para o Pearl Jam álbum em breve, por enquanto o single World Wide Suicide. Aproxima-se outra Missão Impossível. Foi a altura de recordarmos o tema da Missão Impossível 2. Take a look around os Limp Bizkit.

music on the station. Também para os sons da primeira das 13 horas de António Sérgio na Rádio Comercial. A edição de terça-feira, o Zagate Fire, foi Cold Wind. Well, it's a bittersweet symphony that's live, trying to make ends meet. is a bittersweet symphony. Yeah, jazz is a bittersweet symphony. Yeah, jazz is a bittersweet symphony. Richard Ashcroft, ao vivo com Bittersweet Symphony, em tempos mais radiosos, certamente neste 2006, com o seu novo Keys to the World. Richard Ashcroft, Break the Night with Color. God bless you. They think I do not know the road I'm taking. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of discontent that I've been traveling on the lonely search for truth. The world's so frightening, nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Thinks you are the ground. You're looking so frightened. Nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Delfins ao vivo. Digressão.

sons inaugurais da segunda das 3 horas de António Sérgio nesta noite de terça e nas antenas da Rádio Comercial. David Lynch e John Neff, os Blue Bob, Marilyn Monroe. Gira sempre. A vida acontece todos os dias. A economia não tira férias, nem feriados. Por isso, o Diário Económico agora sai também aos feriados. Não perca a edição de sexta-feira, 14 de abril. Diário Económico. Nas bancas, agora aos feriados. Crédito Habitação BPI. As soluções mais completas. E um spread muito pequeno. Rádio Comercial, aqui começa uma série de 7 músicas em oferta. Ótimos, ótimos, segue o que sentes. dentro da Rádio Comercial, do último Gold Frap Super Nature, dois títulos, o que acabaram de ouvir, Let It Take You e o bem mais toca animar, Ride a White Horse. Rádio Comercial. De certeza que já sentiu que a cidade é uma selva. What a strange place for a party. Que o digam um grupo de animais do Zoo de Nova York que invade a cidade para resgatar um leão adolescente. Who put that bother? A Rádio Comercial apresenta Selvagem. Uma hilariante comédia de animação da Walt Disney Pictures. Estreia mundial a 12 de Abril. Com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome, nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. A Comercial com a tripla hora de António Sérgio até às 3 nesta madrugada de terça-feira. Ontem, segunda, foi dia na Comercial para a estreia do Skin. É o aperitivo para o álbum novo Is It Any Wonder? Yes, it is. Is it any wonder? Nada surf. A recordação para Blizzard of 77. In the blizzard of 77, the cars were just lumps on the snow. And then later, tripping in 7-Eleven, shells were stretching out of control. On a plane ride, the more it shakes, the more I have to let go. Now the signal's still getting all mixed up. We're always doing damage control. But in the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. In the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. I know I have got a negative edge. That's why I sharpen all the others a lot. It's like flowers, oh ladybugs, pretty weeds or red beetles with dots. But in the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. In the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. High, high. I miss you more than I knew. I miss you more than I knew. I miss you more than I knew. Demonstrate and replicate to set the tone. Tome banho de luar aos sábados na Rádio Comercial. É tempo para a Fala da Tribo. Esta é uma semana especial com feriados e desarrumações de agenda para os nossos convidados. É bem provável que a Fala de Tribo não regresse já esta semana, até porque ainda por cima a própria ou as próprias horas de António Sérgio na Comercial tem uma ocupação de palavra com a entrevista já na noite de quarta para quinta, onde retomamos o contacto com alguns músicos e com algumas entrevistas. Vai ser o caso de, ou aliás do reencontro com João Peste e os Pop Del Arte, não só, mas também a propósito do Best Of com quatro originais que começou a circular há uns meses atrás e que relançou o grupo para algum circuito ao vivo. De quarta para quinta, cerca, aliás, é mais quinta, cerca da 1h10. João Peste e Pop Del Arte, nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial. Vou aqui tentar falar com o massagista da seleção. Está tudo bem com o Cristiano Ronaldo? Sim, foi só um toque. Mas ele dizia-lhe qualquer coisa, queixava-se de dor? Não, dizia-me que se eu aderir ao cartão T, pago menos 10% do meu seguro automóvel e tenho 10% de desconto em gasolina ou 1% em todas as compras. Além disso, quem abrir conta no Best tem ainda mais vantagens. Tem 20% de desconto no seguro automóvel e pode ganhar 25 viagens duplas ao Mundial para apoiar Portugal. Está tudo ok. Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e peça o seu desconto T. Cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Vantagens associadas ao cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55-2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. Rádio Comercial. Para todo o país. Rádio Comercial. Música sem oferta. Ótimos. Segue o que sentes. Neste caso, Yann Tiersen. Les Jours Tristes. It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along. And life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Understand one day, one day. It's hard when you're here all alone, when everyone else has gone home. Harder to know right from wrong when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess.

but they're on their way. And there's nothing I can do. Justin Mann foi outra recordação, neste caso 2002, para um tema inesquecível, Tom the Model. Esta a sua ideia de parque de diversões? Ok, imagine antes isto. Você e toda a família no novo divertimento com o carimbo Disney. A Rádio Comercial leva-o a conhecer o Buzz Lightyear Laser Blast na Disneyland Resort, Paris. Com direito a estadia de 3 dias no Hotel Disney e livre acesso para todo o parque. Cada dia, uma viagem para ir dar uma voltinha com o Buzz do Toy Story em Paris. A partir de dia 17, no programa da manhã. Rádio. Toca animal. Rádio Comercial. Toca animal. Toca animal. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animal. Toca animais. Com a Rádio Comercial. Comercial ao longo da noite, ou melhor, noite dentro, como costumamos dizer, entre a meia-noite e as três, com as horas de António Sérgio. Mais daqui a pouco, 4 minutos ou 5, há o regresso de uma das rubricas fixas, é a viagem Downtown. Entretanto, terminamos a série de 7 músicas, oferta Ótimos, segue o que sentes,

Abba Hub, Emnelek Idiouk Neb, Guntel, Yesemiko, Absebel Idiouk, Yacob, Yesemiko, Absebel Idiouk, Yacob, Mananesep, Abdahal Idiouk, Yacob, Mananesep, Abdahal Idiouk. Semana consecutiva que este duplo CD alimenta as viagens Downtown, que chama-se Francis Essentials No. 3, música do mundo produzida em França, onde se habituaram a cruzar as culturas musicais de todo o mundo. A primeira saliência para Julian Jacob com Rachid Taha Jacob. Em Jacob, Titi Robin e Abadji são as propostas seguintes. É tudo, ou são todos nomes desconhecidos, mas nunca se sabe. Thank you. perto das duas, praticamente a 10 minutos. Última hora deste espaço triplo de António Sérgio na Rádio Comercial arranca com Debaixo da Língua, onde hoje voltamos a ter o som de Andre Rollins. Por aqui a viagem Downtown, certos, neste caso já do segundo dos dois CDs French Essentials No. 3, World Music, produzida em França, uma cortesia do Instituto Franco-Português para com esta emissão. Merci. Bien. A partir da 1h40 ou 1h45.

Não me diga que não arranja um bocadinho para aderir ao cartão T. Ligue 707-246-246 e peça o seu desconto T. Cartão T. Quem tem, só tem a ganhar. Uma parceria BES Tranquilidade. Vantagens associadas ao cartão de crédito T. TAE 22,78%. Concurso publicitário número 55-2006, aprovado pelo Governo Civil de Lisboa. Rádio Comercial, o relógio marca 2 horas. Boa noite. Para António Sérgio nas horas da Rádio Comercial. Boa noite. Debaixo da língua, certos de Talk is Cheap, Henry Rollins. Anyway, we're standing, you know, in our places, looking at the stage. The opening band is wailing away on stage. Ted Nugent. Okay? Exactly. Now, in this wonderful house tonight, maybe 1% of you or less have a Ted Nugent record. But a vast majority of you have an opinion of Ted Nugent. Because he is one of the most unsubtly quotable people on earth. He never goes, "Hi, I'm Ted Nugent, have a nice day." He just says really fucked, loaded stuff, and he divides people easily. Either you're into the guy or you're not. You can't be neutral on the topic of Ted Nugent if you've ever been in front of him talking, because he's just, well, a lot of people think he's a prick. I might be one of those people, but... So anyway, he's playing, and I have not seen the Nuge play for 25 years. Back in 1880, when I was a young man, me and my friends used to go for like $8.50 and go see Ted Nugent play at this 18,000-seat place called the Capitol Center. And we used to watch Nugent go on stage for 2.5 hours and break audiences into little tiny pieces. He was so good. And so now, 25 years later, I'm standing in front of Nugent. And he is playing his ass off. He's got the hollow body Birdland. He's rocking. He sounds great. He's singing well. I'm like, whoa, the Nuge, he can still do it. He's got to be 50-something, and look at him up there. He's looking great. And so he comes to the end of the song, and he takes this beautiful gig, and he throws it right into the sewer. He starts talking, and he ruins it. "I'm going to play so sexy tonight, I'm going to have all the faggots eating pussy." 20,000 people go, "Oh, yeah." At least 3 men around me are like, "There's a faggot in here?" "No, we're okay, Nudes. We've swept the perimeter. No homos. Keep rocking." So the Nudes keeps playing, and he does 2 songs back to back, mercifully not saying anything. And then he comes to the end of the 2 songs, and he yells out, "If you don't speak English, get the fuck out of my country." I wanted to go home so bad right then. I'm like, that is so lame. That is so not rock and roll. You know, I think if you don't know English and you live in a country that speaks English like America, like Australia, and you're a citizen here, don't leave. Just learn English. What, how long is it going to take you? 90 minutes? Okay, English-speaking countries use like 1/1,000,000th of the English language. All you need is 20 phrases and 50 loose words, and you have mastered English. Fuck you, stop staring at my tits, I was here first, you're fired, stuff like that. you know, fuck you, yes, no, and you're in. So don't leave, just take your lunch hour and master English. And what was really encouraging was hardly anyone around me responded when Nugent said that. He got like 8 people out of 20,000 to go, because they were so high. They would have done the same thing if he said, I'm wearing shoes. You know? And so anyway, mercifully, he plays 3 more songs. He comes to the end of his gig, which is signified by a guitar coming out of the ground on a piece of wire. He takes a bow and arrow and shoots the guitar. 4 pieces of confetti fall out the back, and a barely audible explosion happens in the back of the guitar, like... And he got a checked woo from the crowd. Everyone went, woo. Get a budget, man. That was weak. So anyway, the Nuge leaves. And now there's the 20-minute space where, you know, everyone has a chance to power party before Kiss takes the stage. And you see men in skin-tight shirts and skin-tight Levi's pulling 12 packs of beer out of their pants. Like... You see women in skin-tight tank tops pulling gallon jugs of booze out of their bras. People snuck in so much stuff. Men are setting up PCP labs, building the Great Pyramids of Giza, erecting rocket-powered grenade launcher tripods, all kinds of stuff, building stills to make their own Everclear. And men and women and children are ingesting substances at an incredible rate. Like... And within 8 minutes, everyone around me is like... Henry Rollins na abertura de Debaixo da Língua. De volta às soltas é a hora, aliás, é a última das horas de António Sérgio na Rádio Comercial. Melbourne, de braço dado ultimamente com os Arctic Monkeys, ficam Sandy and the Boys e 17. Come on. He had to drown in flick through the station. Is it the truth or a misinterpretation? He doesn't care, all he cares about is going out tonight. Tucks his shirt in and does his hair nice. He's got to run to catch the bus and pays full price. 10 minutes late, so he takes a deep breath and then goes inside. Now he's sitting on the sofa, wanting to go over. He hasn't had a shave, so he looks a little older. And he knows that if the truth be told, he's got no chance. Yeah, he's sitting on the sofa, wanting to go over. He changes up to double, so he doesn't feel as sober. All the drink always making him think he's got more than a chance. Os títulos Sand in the Boys e 17 para os Melbourne. É a tripla hora da Rádio Comercial com António Sérgio. I have been listening to the wrong radio station. Na FNAC, em abril, Tecnologias Mil. Descubra e experimente as últimas inovações tecnológicas. Computadores, imagem e som digital, consolas, jogos e muito mais. O seu cartão FNAC dá-lhe vantagens. Pague em 10 vezes sem juros qualquer compra de produtos tecnológicos igual ou superior a 400 euros. Em abril, Tecnologias Mil. Na FNAC. Despesas de formalização de contrato no montante de 10 euros. TEG a partir de 0,15% após aprovação da financeira. Para mais informações, dirija-se à FNAC. Caros clientes, pedimos a vossa atenção. Foi encontrado um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Se está à procura deste spread, por favor dirija-se a um balcão BPI o mais rápido possível. Obrigada. BPI tem o crédito habitação que está à procura, com soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Pedro Ribeiro, na manhã da Comercial. Sim, sim, sim. Mas agora há um aperitivo, à sua maneira, é uma música para sonhar. A vencedora de hoje do jogo Barbie vai ganhar o DVD novo da Barbie, espetáculo diário da Barbie, para a Mariana Ribeiro, de 5 anos, de Carcavelos. Entre nós, há um sonho aqui. Eu sei que sou como tu. Fantástica, a Mariana cantou e ganhou. Parabéns. Pedro Ribeiro, na manhã da Comercial. De segunda a sexta, a partir das 7 da madrugada. Comercial.

Phillips, Please, Time is Running Out, o outro que é praticamente considerado o clássico do álbum Absolution. Estamos aqui em recordação da Rádio Comercial, Noite Dentro, com os Muse.

understand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day. Such a lonely day, and it's mine. It's a day that I'm glad I survived. Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animais. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de me ir embora feliz. Rádio Comercial Toca Animar. Rádio Comercial Toca Animar. Em Lagos, Portimão e Silvas, 88.1. Chamam-se The 18th Day of May. E o tema, curiosamente, chama-se 18 Days. título inaugural do álbum que vamos conhecendo aos poucos por aqui, nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial. The 18th Day of May é o nome do projeto. Um spread muito pequeno de apenas 0,29%. Anunciaram um spread pequeno de apenas 0,29%. Eu vim a buscá-lo para o levar para casa. Sim, mas como é que eu sei que este spread é seu? É muito pequeno! E tem uma característica inconfundível. É que permite pagar sempre a mesma prestação todos os meses, mesmo que as taxas de mercado subam. É esse que tem aí, não é? BPI tem o crédito de habitação que está à procura, com as soluções mais completas e um spread muito pequeno. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI. Em março. Toca demais. Rádio Comercial. Dizíamos nós que em março foi colher de blues e por agora estende-se para colher de country. Temos estado a acompanhar a caixa negra de 5 CDs, genericamente intitulada Cash Unearthed, com produção de Rick Rubin, é a grande dedicatória do mercado discográfico de há uns anos atrás, Johnny Cash. Percorremos títulos dos álbuns Who's Gonna Cry, Trouble in Mind e começamos hoje a aventura em Redemption Songs. I'm not a savior, and I'm not a saint. The man with the answers, I certainly ain't. I wouldn't tell you what's right or what's wrong. I'm just a singer of songs. But I can take you for a walk along a little country stream. I can make you see through lovers' eyes and understand their dreams. I can help you hear a baby's laugh and feel the joy it brings. Yes, I do it with the songs that I sing. I'm not a prophet, and I'm not a priest. I'm not a wise man who's come from the East. I wouldn't tell you what's right or what's wrong. I'm just a singer of songs. But I can take you to a city where a man was crucified. I can tell you how he lived, and I can tell you why he died. I can help proclaim the glory of this mighty King of Kings. Yes, I do it with the songs that I sing. I'm not a great man, I don't claim to be, but when I meet my maker and he questions me, I won't hang my head. I will stand proud and strong and say I was a singer. Lord, I was a singer. Yes, I was a singer of song. Do CD quíntuplo Cash on Earth, e desta vez com a atenção em Redemption Songs, Johnny Cash, a singer of songs. The Alan Dunn doesn't stop here anymore. E até mesmo Redemption Song com Joe Strummer.